não me diga não. Está com você, faz tão bem para o meu coração. Como posso esquecer um passado presente assim? Sem você, meu amor, tá faltando um pedaço de mim. Me lembro que a gente fez juras de amor para sempre. Para sempre, um romance bonito e perfeito. E de repente, você perde um tempo. Não dá pra entender, você me pegou de surpresa. Não me preparou, minha chama ainda arde acesa. Não aceito, não quero tirar você de mim. Um amor tão gostoso não pode terminar assim. Não, não. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Por favor, não me diga não. Estar com você faz tão bem para o meu coração. Como posso esquecer um passado presente assim? Sem você, meu amor, tá faltando um pedaço de mim. Me lembro que a gente fez juras de amor para sempre. Para sempre, um romance bonito e perfeito. E de repente, você perde um tempo. Não dá pra entender, você me pegou de surpresa. Não me preparou, minha chama ainda arde acesa. Não aceito, não quero tirar você de mim. Um amor tão gostoso não pode.